Notas de 50 e de 5 e de 20. Plaquei de esquina. Foda-se. Foda-se, vai vender ou não? Vamos. Essa porra cheira a grana suja. Ei, mano. Disfarça com perfume, roja parfum. É doida. Havana, rum, 7 anos que eu vou tirar algum já. Uns dolly bumba. Se as meiota canta é a cumbia. Passinho do romano. Epa. Os vetinho na esquina com os bonezinhos soltos. Peça na cinta, o pescoço, ouro. Cifrão na minha mente é um bagulho doido. Vejo grades em cima do S. É o que eles querem. Vida de estresse pelo cash eles nem sabem de onde eu vim. Mesmo com os barracos triplex, faz um Compton parecer mais Cancun. Comparada a nós, meu pivete. Portal, fala, é de onde eu vim. Pra desenrolar aqui é mais que Tony. Scarface é Fidel em Cuba. É nós contra o mundo. Esse placo é nosso, vagabundo. Eu sou do sul. Quando disse que eu nunca faria, sinto como uma mentira que ainda assim é verdade pra maioria. Vamos admitir, cê não poderia. Veias abertas no meu pulso, eu me sinto como ela empina na garupa e reflete na vitrine. Ela é sexy, é a fina flor. Quanto sangue fez girar o motor, eu tô acelerando. Veias abertas no meu pulso, igual Damiani. Vivendo na Matrix, não, nem as ficções conseguir imaginar. Profecia, não mame. Dividido em facções, Nova Babilônia. R1000, vrum, meu sinal de gangue. Sonho de malandro, inveja os polícia. Você também, infelizmente não conseguiria. Uma verdade que ao mesmo tempo é mentira. Brasil, vala, é de onde eu vim. Pra desenrolar aqui é mais que Tony. Scarface é Fidel em Cuba. É nós contra o mundo, esse placo é nosso, vagabundo. Eu sou do sul.